Azul 4118, 11, aguarde. Descida Carrilho, vê se mantém nível de voo 050, proa de Mari, após Mari, ITAP, após ITAP, Terra Vital 366, para o RW. Gente, para o 50, após Mari, ITAP, e o 366, COS, para o final do RW. À direita, segue perfil de saída Arbor 1, após Elefa, aciona 5137, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95. 1895, boa! November Papachari, inicialmente 17, aguardando coordenação 35 com o controle. Torre Salvador, azul 2711, agora em definitivo. Azul 2711, boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 2711. Torre, boa tarde, com o 1738, aposto espera no zero, pronto. Além da cola sem parada, com 1738. Afirmativo. Autorizado, alinha e decolar, sono 0, vento 130 graus, 129. Alinha e decola, da 10 sem parada, 176. Está me vindo agora, isso é uma formação de direito. 5 milhas, eu consigo voar para o Rio de Janeiro. A critério do comandante, um atraso no setor. Quando livre de formação, eu vou 366 para interceptar o procedimento. Combinado. É porque a radial 277 para a gente aqui é preferencial, é a Arbor 1, que é a radial 259. Para decolar da 35 na radial 259, para a gente fica aqui inviável. Prosseguir conforme o plano 277 até 200 milhas, após cancela e prossegue no 145 visual, confere? Mantém esse botão, não vem meu papachá. Azul 4118, portão 1 autorizado, que tiver questionamento, repostado. Ah, autorizado, que tiver questionamento, azul 3835, prepare saída da EL, transmissão ótima, aguardando cópia. Oxené 6314, no 7, autorizado que tiver questionamento, no postado. No 738, decolada 1-7, controle Salvador, 90, decimal 8. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, com 1738, 1500 pés, Arbor 1. Bom, 1738, contato radar, se mantém a nível 360, via saída Arbor 1. 360, via saída, voo 1738. Papachá, na escuta? Confirmando o destino, Marabá, Paulista, fazenda Itapiranga, São Paulo. de um novembro para Patiari. Sete dois. Bordo 72. Guarde apenas a finalização, ok, da saída e da pista, ok? Novembro para Papa Charlie. Controle Aracaju, 120.3, boa tarde. Informação Zulu, prossiga. Autorização nível 390. 390, número 2, prepare Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, agora. Procedimento terminado para a pista 10. Gente, vou ser aviso 360 para 2500, comi 3, autorizado a Renato da 10. Autorizado táxi de Alfa, quilo, pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Via Alfa, quilo, pátio 3. Pátio 18, confirma alternado. Galera. 4118, autorizado táxi até um ponto de espera da pista na 0 via Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 012, morro. 012, ponto de espera da Índia. Novembro é Papa Charlie, autorizado saída Momo, transição Vatap, decola da 35, com curva pela esquerda. É Papa Charlie, para o táxi, chame torre 118, decimal 95, morro. Procura 2711. 2711, posição prevista 3 Romeu, pátio 3. 3 Romeu, grato. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou fazer um nós. Próximo, estamos para a posição na 04. Azul, patrono no 8, mantém o ponto de acesso. Azul 69 no 8, pouso autorizado, pista no 0, vento no 30 graus, no 39. Leve pouso no 0, 4, 69 no 8. Ajuste na 0, 1 no 2, morro. Autorizado com fins, via para o Zulu 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5135, controle 120, decimal 8. Contejamento correto no portão 10, reporte para o pushback, acionamento. Portão 3835, autorizado, pushback, acionamento, reportar. 04, eu abordo, confirma a autonomia. 390, prepare Pu, Canjama, Caju. Motivo aguarda. Se chama no ponto de espera da Papá. Azul 4198, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Zero, pronto, sobe. Pronto. 1620, autorizado Recife, via Pesulo 17, nível 390. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5144, controle 120, decimal 8. 390, Pesulo 17, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5144, transponder o controle 208, está no gate 4 para posicionamento. Azul 4198, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, zona 39. Autorizou decolagem, no 0, azul 4198. Chame a linha de pronto. 98, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 3. Boa, Alfa, Juliette, portão 3, o 69. 260-288, boa noite. Mantenha a pista no zero. Salvador? Siga na sua escuta. Para cheque de frequência, confirma como recebe? 5%. 6998, mantém a posição antes da Juliette. 6998, mantém a posição antes da Juliette. Azul 4198, decolada 127, controle Salvador 120, decimal 8. 208-4118, grato, boa. Boa. 0. 2231, complete, chame torre em 118, decimal 95, boa tarde. Boa tarde, 1895 agora, 2231. Controle Salvador, Azul 4118, na Arbor 1. Azul 4118, contato radar na decolagem. Fazia sair da Arbor 1 para o nível 360. Via Arbor 1 na 360, Azul 4118. Na 6394, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, ou no 2 anos. Livre decolagem, ó, na 6394. 190 para baixar, mantém a posição. 3 horas e 40, alternando barulho. Táxi autorizado até através do portão meia dúzia, chama através do meia dúzia para seguir o táxi. Autorizado até através do meia dúzia, tá 3, 2, 3. para o taxi Gol 1620, 154 a bordo, 3:10, alterna São Gonçalo Amarante. Taxi à direita via Índia, ponto de espera Chame Torre 1895, ajustado no 012, tem um ótimo voo, Gol no 620. Azul 6998, ingresso Juliette, portão 03. 6998, ingresso na Juliette, portão 03. César, ingresso do Embraer da Azul, neste momento no pátio principal, o mesmo seguirá até o portão 3. Fique atento ao tráfego e após autorizar o táxi até o ponto de espera pistão 0, via Indy Alpha, no ponto de espera Chame Torre 1895, 11895, ajustado 1012. Tem um ótimo voo, TAM 3895. 1012, está visual com o tráfego da Azul, autorizado o táxi via Indy Alpha, ponto de espera 1895, já 3835, obrigado, boa tarde. Número 0, mantém um ponto de espera. Mantém, ponto de espera. Gol 1169, boa tarde, autorizado o plano para Guarulhos, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo, pêndulo 10, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva. Primeira curva, à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5152 e o controle Salvador em 120, decimal 8. Continuando Guarulhos, 5360, pista 10, para a direita da El, Leda, Motiva. Pêndulo 10, Taubaté, conforme. 1169, da Gol, cotejamento correto, chama para puxa acionamento. Controle, eu acho que a minha presa no 4, estou a 295, para ver essa formação. Ele dizia, eu tinha 3 no 4. Novembro, papai. Novembro, Papai Charlie, decolagem autorizada, pista 35, vento 130 graus, 129. Passarei 2231, Consolas 33, direita 21, decimal 9. Direita Sola 219, passando 2231. Ou no 620, autorizado aliar e mantém pista no 0. E mantém no 0, 620. Da 3835, ponto de espera da 10, pronto. Da 3835, mantém o ponto de espera. Sim. Parte principal. Alfa e Juliette, chamada 12, parte principal 2231. Papa Charlie, decolado 34, controle Salvador no 20218. 208, Papa Charlie, obrigado. Boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde. De Papa, Papa, Novembro, Papa Charlie. 1620, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 30 graus, 1029. Decolagem no zero, vou no 620. Oito. Controle, boa tarde, papapapá, November, Papa Charlie. November, Papa Charlie, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 400, via saída Momo. November, Papa Charlie, November, Papa Charlie, após Momo, autorizaria por direta, senhor, radial 290. Autoriza presente, radial 290. Obrigado. Autorizado a linha e manter na 1-0, tá 3835. Azul 4206, boa. Sem identificação, desse mapinha nível de voo 050, chegada a Mari. Programa navegação após Itap, Serra Vista 366 para o RNAV. 0050, após Itap, o RNAV da 1-0. Na M3 no 4, centro Recife, 126, décima 8, 5, boa tarde. 268. 2685. 2685. Salvador, voo no 620. 620, boa tarde, contato radar, suba via saída Buca para o nível 390. Buca 390, voo no 620. Salvador é o TAM 3145 para Galeão, nível 380. Já autorizada a pista no zero, vento no 40 graus, 119. Gente, o TAM 3835 iniciado. Corrigindo, autorizado o plano para o Galeão, nível de voo 360. Conforme rota do plano de voo, Irume, November 857, Monstro. A subida será da Elo, Leda, Irume, primeira curva, à direita após a decolagem em pista 1-0. Código transponder é o 5154. E o controle de Salvador em 120, décima 8. Gente, autorizado 360, Galeão, Irume, Dael, Leda, Upper, November 857. Decola da 1-0 com curva à direita, vai chamar 5154208, Upper 3145. Correto para posicionamento. Vamos lá para o puxa, só no 06. Só no Salvador, é o TAM Mike XP November, na posição 14 do Pátio. É o Mike XP November, prossiga. XP November pedindo autorização de reboque da 14 para a posição 07 do Pátio. Remota 14 para a posição 07 do Pátio Principal, é isso? Positivo. Autorizado, informe ao término do reboque. Obrigado. 3835, decolado aos 38, controle Salvador no 20-8. 208, obrigado, até mais. Até. 3835. 2235, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Gente, da EL 360, poderia voar direto Leda? Autorizar. Ok, vando Leda, obrigado. Salvador, Azul 406, a formação, via esquerda, a transitória seria ideal. Autorizado, ITAP, 4206. 4206, obrigado. você se encontra, Mike Alfa Hotel? Ciente, Mike Alfa Hotel, um minuto para a cópia. Nossa, são dois autorizados, chama para o táxi. November Papa Charlie, chame Centro Recife agora, frequência 125-45, boa tarde. 125-45, boa tarde, obrigado, Charlie. Voo no 620, chame Centro Recife, 125-45, alterno no 26-85, boa tarde. 25-45-285, voo no 620. 8 e aguarde até o portão 7, tá ok? Eu tô aguardando, eu tô com o trajeto 8 da sinalização. Tá ok, então mantenha a posição na, nessa posição, mantenha a posição e aguarde. Ok. Então 3-1-4-5, puxa a sala, chama para o táxi. Chama lá para o táxi 3-1-4-5. Papa Tango, Mike, Alfa Hotel, pronto, cópia? Pronto, conto, Mike Alfa Hotel. Autorizado Vitória, 380, via Pesolo 44. A subida será da El, Leda e Leos. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 17. Código 5166 e o controle em 120, decima 8. Mike, ao soltar o planejamento correto, qual foi o B? Ciente, Mike, ao soltar, apenas uma correção? Por gentileza, modifique a subida. Em vez de Dael Leda e Leos, Dael Leda, Serra Golf for meu. Dael Leda for seu. Mike Alfotel, agora correto, ligue, acionar e para o táxi, chame Torre 5895, Mike Alfotel. O código, o QNH 1002. Passarela 2231, muito boa tarde. Já está pronto para a cópia barreira? Autorizado barreiras, nível de voo é o 160, conforme rota do plano. Batap, Whisky 42, Lapa e após direto barreiras. A subida será Momo, transição, Batap. Com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10. Código transponder 5126 e o controle Salvador em 120, descendo a 8. Passarela 2231, autorizado barreiras, 160, conforme rota, Batap, 42, Lapa, DPT, decolador 10, esquerda, Momo, Batap, controle 208, achando 5126. Correto, chama para posicionamento, Passaredo. Chama lá, Passaredo, 223, agora. X-Ray November, do reboque na escuta? Na escuta, X-Ray November. Autorizado até o portão 7. Reporte ao término do reboque. Ok, reportaremos. Obrigado. Para o táxi, 3145, 3 horas e 13 minutos. Campinas 152 a bordo. 3145, aguarde para o táxi. Guarda. Mike Alfa Hotel Torre. A gente está confirmando então a parada de Canadá ET, 3 a bordo, 3 horas, alternando campos, já para o táxi. 03 a bordo, confere. Isso. 7, 0, 3. Copiado, passarete cumprindo o gradiente inferior. Obrigado. Para o táxi, voo 969, 188 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 7. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajustado no 0, no 3, o 1169. L3, autorizado Índia, ponto de espera, chama 2895, uma boa tarde, 1169. Boa tarde. São 3145, reautorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio principal Índia. Lá chame 218-95, ajustado no 0, no 3, tem um ótimo voo, são 3145. Entre pátio Índia, quando ponto, do ponto de espera 1-0, 118-95, até 3145, uma boa tarde. Alfa Hotel. Autorizado em Grande Piscina 7, esquerda via pista, chame aliado e pronto. Controle Salvador, CNM 210, comandante Zulu, boa tarde. 210, a identificação desse mantém a 050, foi na prova da posição ITAP, ajuste padrão. Foi ITAP, 050, ajuste padrão, CNM 210. Salvador, boa tarde, voo 69, quanto espera a 509? Linha decola sem parada, voo 1169. Afirma. Autorizado, a linha e decolar sem parada, pista na 0, vento no 4, 0 graus, 1119. A linha decola, voo 1169. Obrigado, no 7, pronto, mais via papel. Tchau, Fatel, mantenha a posição. Mateus. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4206, estabilizada, RNAVE 1-0. Azul 4206, continua a aproximação, aguarde pista livre, banho da Gol, iniciando rolagem. Prossegue aguardando autorização de pouso, 4206. 3145, boa tarde. Boa tarde, 3145, mantém um ponto de espera. Vamos lá. São 3835. Azul 4206, pouso autorizado, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 1-1-9. Livre pouso no 0, azul 4206. Ou 1-1-1-6-9, decolado ao 50, controle Salvador, 1-2-0-8. 308, boa tarde, 1-1-9. Boa tarde. Boa tarde. Certo, radar. Voo 1169, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. 360 via da EL, 1169. Vitor Índio Juliette, confirma o POD 06? 07. 07, confiado, graças. A210 foi na Proa Serra Vita 366, desse mantenha 2500, fez ajuste padrão, autorizado procedimento R9. É, deve para 5.100, autorizado R9, e o R9 deve para 2500, 2500. 2500, obrigado. Hotel decolagem autorizado, piscina 7, vento no 40 graus, 099. Piscina decolagem autorizada, no 7, o mais da cadeia. O 1169 foi na proa de Leda. Ô Leda, o 1169. Azul 4206, no solo 52, direito no 21-9. Direita 219, azul 4206. Azul 4206, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, azul 4206. Hotel, decolado ao 52, controle Salvador no 20.8, mão bom. 20.8, muito obrigado e um bom dia, o Michael Hotel. Fazer Salvador, boa tarde, Papatego Mike, Alfa Hotel. Mike Alpha, hotel, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 380. Via da EL 380, Mike Alpha Hotel. Visando 4, 5, 2 minutos para decolagem, aguardando a separação 49, decolou da 17.

1-1-8-9-5-0-6-0. Vitorinho de Ajúlio, pode livrar 1-5-0-0? Vitorinho de Juliette, afirmo, autorizado a descida para o meu pai, efetuou em 360 pela esquerda, reposta interceptando o final no 7. Afirmativo. Xanã 6210, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 4-0 grau, 099. Livre pouso na pista no 0, Xanã 6210. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 6919, frente da Zulu para Campinas. Azul 6919, autorizado plano para Campinas, nível de voo é o 320. Conforme rota do plano, a subida da El Leda Motiva. Primeira curva à direita. Código transponder é o 5171 e o controle em 120, decima 8. Frente Campinas, autorizado nível 320. Porta conforme, decola da 1-0, saída da El, Leda, confirme a outra posição. Motiva, da El Leda Motiva. Da El Leda Motiva, e transponde 5171 e o controle 1-2-0-8. Azul 6919, cotejamento correto para puxa acionamento. Sente o azul 6919. Foi direto, posto seguro da presença. Plantão 340, limitado, na prova de posto seguro, Michael Patel. Índia Juliette, com o flight 360, autorizado final no 7, aguardando autorização de pouso. Ciente, Júlia. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2591, centro da informação Zulu. Com plano para Vitória? Afirmo, nível 160, transporte. Autorizado Vitória, nível de voo 160 via Golf 677, subida Coral, curva direita, pista 10, código é o 5402 e o controle no 208. Centro autorizado Vitória, nível 160, via rota do plano Golf 677, decola da 10 na Coral com curva direita. Transponder 5402 e o controle em 120.8, o azul 2591 no baixo 3. Correto, 2591, chame para puxa acionamento. Gente, 2591. Paulo, 6210, liberou, tá na Alfa. 6210, Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, também 6210. 3, está em contato radar, 36 milhas nordeste de Salvador, foi direto para Bonf, para chegar a Bonf, chame no ponto ideal de descida. Fala passarela do 2231 na Rona 2, puxe bem funcionamento. Atualizado, chama para o táxi. Atualizado, chama para o táxi, 45, suba e mantenha o nível de voo 320. Chame agora o centro na frequência 125.1, na alterna 128.35. 3145, vai restringir ao 320. Vai chamando 1251 e 1235. Certo. Sensor de contagem, voo 1166. Voo 966, voe direto Serra Vitor 368, desse mantenha 4.000 pés, NH 190, 93, flight final do procedimento RNAV da 190. 4.000, é que estamos livrando a pista no FAT 4. Está pronto para o puxa, acionamento está na 03. Aguarde para puxa acionamento 6909. Aguardando. Sete três três, controle. Onde efetuar o procedimento RNAV, dá 1-0? Bonf, realmente, pós-Bonf, voo 367. Qual o PLB? Táxi via Papate Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 013, passarela 2231. Negativa, vai aguardar o passarinho passar sua cauda, assim que ele passar eu te autorizo. Positivo, obrigado. Nossa, Mike Anker. Confirmando para decolagem ou para teste de motor? Já copiou com o solo? Azul 6919, puxa a sono, chama para o táxi. Livre, puxa o sonamento, azul 6919. Torre Salvador, boa tarde, passarei do 2231, pode estar ligado zero, pronto. Boa tarde, passarei 2231, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 3, 0 graus, 1 no 9. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, passarei 2231. Siga. 1219. Oscar Mike Yang, boa noite. Qual o horário do seu plano? Passaredo, 2231, decolada ao Zona 2, controle Salvador, 1-20-8. 1-20-8, 2231. Da RNAV da pistola 9. para o táxi, azul 69, 19, 118 a bordo, 4 horas e 21, alterna Ribeirão Preto. Taxa direita via Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajustado, 1013, azul 6919. Via Índia, ponto de espera, 1019, 1019, 19. Diga. Juliette, Quebec, que lagoa de cópia.